eixo que fez eu me ligar em você e não ver mais nada. Que eu choro por você a noite toda. Que eu choro por você um filme só pra distrair. Que eu choro por você, amor da minha vida, vem ver. Vida.